Zero, tá atrás, 520. Tá 350, completa a final, chame torre 11895, tá bom, pouso. 1095, tá 350, boa noite. Salvador, tá 3520, boa noite, tá estabilizado no INSEC. Tan 3520, boa noite. Hoje o seu altímetro no 0, no 5. Tem livre pouso, pistão no 0. O vento calmo. Poderia confirmar a baixada travada? Confirma, chega a baixada travada, então confirma o livre pouso na onda do Tan 3520. São 3520, solo 36, vai livrar à direita, mantém uma escuta. Está de ser a via Alfa de Liege para a posição 03 do Pátio 1. Direita na sua escuta, Alfa de Liege para 03, do Pátio 1 da 3520. Faixa o Mike do Ludlow. Quer confirmar? 3520. Estou autorizado, Aracaju, nível de voo 190, vai decolada 10, curva esquerda após decolagem. Saída Pucajama, após prossegue direto Aracaju. Controle Salvador opera em 120, décima 8. Transponder 5110. Transponder, estamos prontos para tiver acionamento, tanto 3520. Tan 3520, quando é que a equipe de sal, deixa eu me perguntar, sim. Paulo Salvador Montenegro, 9085, informação, Delta, autorização, Guarulhos. Gol 9085, autorizado Guarulhos, nível de voo 400, decola 10, curva direita após decolagem. Saída da El, Leda, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Via Upzulu 10, Grid, Upzulu 16, e após, conforme rota. Controle Salvador, pele 120, decimal 8, transponder 5114. Autorizado Guarulhos, 400, da El, Leda, Motiva, Upzulu 10, Grid, Upzulu 16, conforme o plano. Controle 1208, transponder 114, voo 9085. Gol 9085, saída será da El Leda, após Leda intercepta Motiva, chame pronto para tiver questionamento. Da El Leda Motiva, sempre chamará no 10, gol 9085. Então, 3520, está autorizado táxi via Índia, ponto esperado no 0, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 5. Salvador, está na 3520, ponto espera do 10, pronto. Está na 3520, estou autorizado a linha e decolar a pista no 0, o vento calmo. Linha decolar no 0, está na 3520. 3520, decolado 22, se encontrou ele em 120, decimal 8. 208, obrigado, retorno. Doutora, bom dia, 3520, passa a 1300. Bom dia, 3520, contato radar, piloto no nível 190, sai da Fuca. 190, poderemos usar a Fuca? Autorizado. Autorizado, direto Aracaju, da presente. Prático, na verdade, Aracaju, 3520. Gol 9085, conecte-se de Solution, prontar-se. Autorizado para o estacionamento, gol 9085. Chama agora o centro de Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 2545, 7352. Golo Gol 19, foi 9085, tá pronto o ataque. Com 90 e 7 a bordo, 4 horas e 10, está operando o galeão. Gol 9085, está autorizado o táxi via parte 1, no taxi Índia. Ponto esperado no 0, torre 11895, ajuste altímetro no 015. Autorizado parte Índia, da ponto esperado ao 90, 1095, gol 9085.